eu vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixo o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Oh. Eu vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixa o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Oh. Muito rabo de foguete sem noção. Muita alma podre condenada a morrer no paredão. A violência no cio, muito maluco vagando. Insanidade mental, bicho solto, jeito. Para ter valor da oca, cê quer brincar, sobrevive. Pra costa é quente, chumbo grosso, vários calibres. Folha seca vira neve, valente defunto. Enquanto eu faço o meu, não me desvie do assunto. Lame a ponte que apronto, aponto o ponto sem conto. Tô de bem com a vingança, bomba, relógio, tô pronto. Cala essa boca, desconhece crise junto com a escória. Tenho sangue nas mãos, na consciência muita história. Rima é base de efeito pro bem, pro mal. Na correria, nego foge, atropela geral. Droga, fumaça, violência, apologia, o caralho. Conheço desde moleque, chupa bando de otário. Se liga no movimento, vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixa o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Oh. Se liga no movimento, vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixa o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Oh. Vagabundo, poder e dinheiro. Pistola perto da mão, é meu esquema. Faz a primeira tira sem conversa. Pergunto depois, aponto o ponto sem conto. Conta mais dois. Já tentaram me matar, já mentiram pra mim. Já me olharam de um jeito que eu jurei que era meu fim. Já encaixotei muito maluco, a sociedade me cobra pra tapar minha boca. E digo não, ninguém me fala. Abençoado pelas ruas, o mistério é o calibre. Jovem nego no rolê, Deus tá comigo e decide. Pede a bênção pra Glock, mano, cê tá só de passagem. É minha puta, não se envolve, solta fogo. Malandragem, mando salve pros loucos que tem calma em ação. Não sento o dedo por nada, não tira a vida sem razão. Vários soldados se virando sem patente, arma na mão. Viciados no crime, o mundo é foda. Se liga no movimento, vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixa o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Oh. Se liga no movimento, vou tentar te ganhar. Olha pro lado, baixa o som, bem maquinado pra levar. Pode correr, pode gritar, pede pra Deus te ajudar. Meu carro dispara, diz que 190. Mais um otário pro inferno, pode ligar que eu espero. Sou como um anjo bondoso, enfileirando pro céu. Criador de problemas, filho da puta, vira o réu. Bala ter fogo, tá outro, cê quer brincar, sobrevive. No rolê, janela baixa, cana embaixo da perna. Se decide, não viaja, se não entrega, alguém viaja. Se tentar, não me confunde, a calça bege, mano, eu vou atirar. Se corre inteiro, otário, pau no cu que eu vou passar. Eu tenho sangue nas mãos e muita história pra contar. Acordo cedo, ralo pesado pra maluco me ganhar. Nada pra mim, veio de graça. Pau no cu não vai tomar. Meu suor, meu trabalho, sei do jeito que eu ganho. Sem aliviar, é correria, vagabundo. Cara errado, hora errada, errado lugar. De graça não leva, vai ficar. Eu capô pra baixo, é sangue nos olhos, malandro. O cara que trabalha, malandro é o cara que trabalha pra sustentar a família. Faz o seu de só a só, não se corrompe. Não rouba de trabalhador. O que é dele, o que é dos outros. Isso é ser malandro. Eu ponho pra baixo. Quer levar?